Atenção, ouvintes! Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapoti e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa MPB Brasil neste final de semana. Prazer imenso estar com você. Eu sou o Luiz Fernando e a gente vai tocando por aqui o que há de melhor na música popular brasileira nesta próxima hora, desfilando aí com você os grandes intérpretes, astros e estrelas da nossa MPB. E vamos abrindo muito bem o programa de hoje com o som do grupo Gangue 90 e Absurdetes. Da música brasileira, MPB Brasil. Te perder.

música com requinte MPB Brasil. Você está ouvindo MPB Brasil. Te amo e nem quero tentar entender. existe a cor. E a noite foi só magia. Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver. Melhor da música brasileira, MPB Brasil. Incomoda muita gente. Se você vai fundo no que faz, incomoda o seu caminho diferente. Incomoda um ser humano singular. Na esquina do horizonte, com seus olhos, bicho muro pra você se lembrar. Tudo que eles querem é te usar. Saco de pancada, olhos, bicho muro pra você se lembrar. Saco de pancada, de suas dúvidas. Olhos, bicho muro pra você se lembrar. Maravilha, fechamos mais uma sequência do MPB Brasil com Márcio Greik, Reencontro, e o Guilherme Arantes fechou o bloco com a música Grafite, grande sucesso aí que você recordou conosco. Nós vamos ao nosso último intervalo e o MPB Brasil já volta com a nossa última sequência. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Maravilha, maravilha, estamos de volta com o MPB Brasil neste final de semana e vem chegando para você a nossa última sequência. E quem abre essa sequência é a cantora Nayla Scorpion. Preso nos fios de sua bateia. Amarela. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Assim, leve, leve, leve, leve. Me deixe leve, leve, leve. Me deixe assim. Leve. Leve, leve, leve, leve. Me deixe assim. Leve, leve, leve, leve. Me deixe leve, leve, leve. Me deixe assim. Leve, leve. Tudo leve, tudo. Ajudar o que gostar, o que quiser, o que faltar, o que aguentar, o que lhe ajudar a me esquecer. Me deixa assim, leve, leve, leve, leve. Me deixa assim, leve, leve, leve, leve. Me deixe leve, leve, leve. Me deixa assim, leve, leve. Rádios, roupas, livros, discos, fotos, cheiros, papas, vícios, traças, trapos, pratos, cipos. Leve tudo aquilo que lhe ajudar a me esquecer. Leve, leve, leve, leve. Me deixe assim. Leve, leve, leve, leve. Me deixe leve, leve, leve. Me deixe assim. Leve, leve. Seu caminho, a sua calça, me deixe livre, livre pra virar fumaça, pra seguir a valsa, bater a asa. Leve pra onde for, quiser fugir, surgir, queimar, sumir, leve tudo, tudo, tudo, tudo, mas me deixa aqui. Me deixa assim. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores

e ele já é falecido e cantor também. Ele que fechou o nosso programa de hoje, o saudoso Lauro Corona, tem que provar. Minha gente, o MPB Brasil de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais música popular brasileira no seu rádio. Para você, bom fim de semana e até semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.